e nem moço. É o som do osso. Seria cômico se não fosse oco. Quem cala resiste no meio do nada. É o começo do novo. No fundo do poço cai. Escuto o eco da queda. No fundo do poço.